nossa história está no fim. Diz-me que é mentira que não fez a minha dor. Diz-me que é mentira não queres o meu amor. Diz-me que é mentira. Diz-me que é mentira. Só pode ser mentira no teu beijo, sinto muito bom dia. Ora, são 9:05 aqui no estúdio da Rádio Arco-Íris. Então, espero que vocês estejam todos bem aí de saúde desse lado e que tenham muitas boas coisas, é o que eu desejo. Então, para quem trabalha, um ótimo trabalho. Para quem viaja, que anda nas estradas, um ótimo dia também e boa viagem. E então, hoje somos o 5 de abril de 2022. E quanto à nossa meteo, estamos com 7 graus, mas o tempo está encoberto com nuvens e tempo de chuva, não é? E a partir da manhã ainda acho que é pior, tem mais tempo de chuva e tudo. Bom, então estamos aqui mais uma vez com mais uma emissão, As Manhãs Românticas, apresentadas por Lourenço. E vamos continuar com as nossas músicas, então, e começamos com Demorou. Você tinha até casa na praia, você disse que já tinha. Quero ver se você tem uma mulher igual a minha. Eu comprei um carro você tinha. Comprei uma motinha você tinha. Até casa na praia, você disse que já tinha. Quero ver se você tem uma mulher igual a minha. Minha mulher não tem cheque, não tem sócio. Ela mexe com o negócio, ela abre todo dia. E dá dinheiro pra gastar o ano inteiro. Quero ver cabra solteiro ter a vida igual a minha. Demorou, demorou. Demorou, mas minha vida melhorou. Demorou, demorou, demorou. Mas minha vida melhorou. Demorou, demorou, demorou. Mas minha vida melhorou. Demorou, demorou, demorou. Mas minha vida melhorou. Mas se você tivesse uma mulher igual a minha, a sua cabeça andava toda enfeitadinha. Eu não ligo porque não sou nem casado e nem solteiro. Eu tenho mulher boa, tenho carro, tenho dinheiro. Mas minha vida melhorou. Demorou, demorou, demorou. Mas minha vida melhorou. Eu comprei um carro você tinha. Comprei uma motinha você tinha. Até casa na praia você disse que já tinha. Quero ver se você tem uma mulher igual a minha. Minha mulher não tem chefe, não tem sócio. Ela mexe com o negócio, ela abre todo dia. Me dá dinheiro pra gastar o ano inteiro. Quero ver cabra solteiro ter a vida igual a minha. Demorou, demorou, demorou. Mas minha vida melhorou. Demorou, demorou, demorou. Mas minha vida melhorou. Demorou, demorou, demorou. Mas minha vida melhorou. Demorou, demorou, demorou. Mas minha vida melhorou. Enfrenta a verdade, não sabes mentir. Mesmo que me digas que para ti já não sou nada, eu não vou

Então estamos à escuta da Agatha, tu sabes bem que foi eu. E então é uma cantora que estará cá na sala de festa de São Privé São Mamão no sábado 30 de abril, a partir das 21 horas, acompanhado com Capa Negra. Então, não se esqueçam desse dia, do dia 30 de abril, estará cá Agatha. E continuamos então com Leandro. E vocês estão à escuta da emissão As Manhãs Românticas. Não posso fazer nada, nem choro, nem palavras. Vou mudar o Deus em ti, por isso vá. Nas asas de outro vento, somente o que eu te peço é que ao menos por aquilo que eu te fiz, se algum dia falares de mim, nunca digas que eu nunca te amei e que por amor eu não lutei com todas as forças contra o fim. Se algum dia falas de mim, nunca digas que eu por te querer a última gota do meu ser não te dei para tu ficares aqui. Um dia falaste de mim, nunca digas Ora, e continuamos então com Santa Maria. Ora, 9 horas e 21 minutos, então se você quiser dar um bom dia para a rádio, ao animador, ou qualquer coisa, ou pedir alguma coisa, ou então se preferir uma música, e a gente passará uma música sem nomear o nome, porque é uma missão sem discos pedidos hoje. E então se quiser telefonar é só 02-38-43-48-00 e a gente estará aqui para o atender. Então, boa escuta e uma ótima manhã de terça-feira, dia 5 de abril de 2022. Então, boa escuta de música. Então, e continuamos com José Malhoa. É agora que te vas. E eu por ela me entreguei, por dentro e por fora. Fui em frente por amor, acreditei nela. Mil mentiras inventei no meu lado da história, mas pensei mal afinal, pois o ator principal não era eu na novela. E agora que te vais, é que eu entendo que era apenas um abrigo, um passatempo para esqueceres esse castigo que alguém te deu e eu curei com a minha dor. Ai, ai, ai, tu vais, eu acredito no rumor que andava a

ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. E continuamos então com Susana e Leandro, o melhor por aqui. Ora, eu espero bem que estejam a gostar destas músicas que estamos a apresentar em emissão As Manhãs Românticas, e vocês estão na companhia de Lourenço até ao meio-dia. E a dor tão grande vai no depois, e há tanto tempo que tem sido assim, e nós sentimos que vai sempre ser, pois há valores para ti e para mim. Esta paixão não consegue vencer. Por isso, meu bem, é melhor ficarmos por aqui antes que esta ferida seja maior. Cada um de nós tem sua vida e não há saída para o nosso amor. É melhor ficarmos por aqui antes de sofrer. Cada um de nós tem o seu mundo, e o melhor de tudo é dizer adeus. Sempre que a noite se acaba outra vez, há uma lágrima no nosso olhar que vai cair, sabemos porquê. Temos que voltar. Por isso é melhor. É melhor ficarmos por aqui antes que esta ferida seja bem maior. Cada um de nós tem sua vida e não há saída para o nosso amor. É melhor ficarmos por aqui antes de sofrermos demais. Cada um de nós tem o seu mundo, e o melhor de tudo é dizer adeus. É melhor ficarmos por aqui antes que esta ferida seja bem maior. Cada um de nós tem sua vida e não há saída para o nosso amor. É melhor ficarmos por aqui antes de sofrermos demais, tu e eu. Cada um de nós tem o seu mundo, e o melhor de tudo é dizer contigo, é que

Sempre escondi este amor que sinto para não ter que te perder. Longe de ti fazia mil planos para ficarmos juntos. Tudo o que fiz foi por te amar tanto, mas agora vais saber. Quem te enviou aqueles versos a falar de paixão, a dizer-te que este amor secreto não é ilusão. Cartas de amor. Fui eu que liguei vezes sem fim só para te ouvir. Fui eu que sonhei ter uma vida ao teu lado. Fui eu que jurei mudar meu mundo por ti. E hoje eu confesso, medo eu quero dizer-te, quem fez tudo isso fui eu. Fugir de ti, queria esconder-te o meu sofrimento. Pensei para mim, queria esquecer-te, tentei mas não consegui. Quem te enviou aqueles versos a falar de paixão, a dizer-te que este amor secreto não é ilusão. Fui eu que escrevi aquelas cartas de amor. Fui eu que liguei vezes sem fim só para te ouvir. Confesso, sem medo eu quero dizer-te, quem fez tudo isso fui eu. Facilmente uma relação, e é tão fácil.

Eu

sei que ainda é igual esse olhar, por isso eu te peço. Vem, esquece, amor, tu és tudo o que eu mais quero. Não me digas que não, não me digas que não. Vamos recomeçar sem olhar para trás, como o teu coração. Não me digas que não, não me digas que não. Vem e volta para mim, aqui serás feliz, vem viver a paixão. Foram tantas as vezes que errei, por tanto te crer. Sabes que sempre fui para ti teu melhor amigo. Mas agora eu sei que aprendi a te amar de verdade. Eu prometo que irei fazer tudo para ficar contigo. Sei que ainda é igual esse olhar, por isso eu te peço. Vem, esquece, amor, tu és tudo o que eu mais quero. Não me digas que não, não me digas que não. Vamos recomeçar sem olhar para trás, como o teu coração. Não me digas que não, não me digas que não. Vem e volta para mim, aqui serás feliz, vem viver a paixão. Não me digas que não, não me digas que não. Vem e volta para mim, aqui serás feliz, vem viver a paixão. Não me digas que não, não me digas que não. Tout sucre, tout miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Oh, teu cheiro, esse teu brilho. És sempre país em flor. Eu juro que eu sou teu filho, por isso te tenho amor. És o meu fado de pele, tens carinho, tens encanto. Portugal, sou todo teu, por isso hoje eu te canto. Ai que saudade, ai que saudade, ai que saudade tenho de ti, Portugal. Ai que saudade, ai que saudade, ai que saudade, como tu não é igual. Tenho de ti, Portugal. Ai que saudade, ai que saudade, ai que saudade, como tu não é igual. Ai que saudade, ai que saudade, ai que saudade, tenho de ti, Ora, 10 horas e 30 minutos, estamos a meio da nossa emissão, com a emissão das manhãs românticas. Então vimos de escutar Ai que saudades, ai que saudades. Então vamos ficar com João Seabra, uma edição que gota talento, que vamos nos rir um bocadinho aqui, vai ser um macaco que vai falar e vamos nos rir um bocadinho, que é para mudar um bocadinho esta emissão. Então, vamos à escuta. Vende este bacano. Ah, eu sou um macaco, não está a ver? E com o nome e tudo? Sidónio. Sidónio. Tu és o Sidónio? Sou o Sidónio, grande macaco. És o Sidónio macaco? Sim, sou um macaco, dá para ver, não dá? E depois, o meu nome é Sidónio. E o Blau, Sidónio, de onde vens tu? Braga. E que idade é que tu tens, Sidónio? 5 anos! Isto é já primeiro... tenho carta de condução! Oh, Sidónio, qual é o teu talento? O meu talento é adivinhar coisas. Adivinhas coisas, Sidónio? Sim, adivinho coisas. És um macaco adivinho. Certo, e chamo-me Sidónio. Já percebemos. Eu como nunca é o primeiro concorrente que eu apanho que é um macaco e que tem 5 anos. Ah, espetáculo, sou eu sou o único, sou espetacular, tenho grandes artistas na família. O maior, maior artista da minha família era o King Kong. Grande macaco. Era um grande macaco, olha, mas o teu talento é adivinhar coisas. Certo. Então começa lá, a exibir esse teu talento. Está bem, vou chamar o meu assistente. Ó João, anda daqui de baixo. Anda cá. João, anda aqui. O que é que tu queres? Anda cá. Já vou. Ó Sidónio. Hã? Estamos na televisão. Estás a gostar de estar aqui? Não. Não estás porquê? Por causa das luzes. O que é que tem as luzes? Dão cá dos olhos. De onde cabe dos olhos? Não olhes para as luzes, olha para mim. O que é que foi? É feio. Está bem, é feio, mas não é assim. Não podes estar aqui com macacadas. Olha, está aqui tanta gente a ver. Olha o Tochas. Tu conheces o Tochas? Conheço. Conheces o Tochas de onde? Jardim Zoológico. Oh, Sidónio. Quê? Não podes tratar mal o júri. Eles é que vão decidir se és tu que passas. Ah, lindo. És lindo. Olha, além do mais, estão aqui meninas também. Ei, olha a Sofia. O que é que tem a Sofia? Queres ir comigo para a selva? Oh, então... Tu és a Jane e eu o Tarzan. Espetáculo. Bem... Olha, diz-me uma coisa, não vamos estar aqui com coisas, as pessoas estão aqui à espera do teu dom, que é adivinhar coisas. Sim. O que é que tu adivinhas? Se pegares num objeto... Se eu pegar num objeto, o que é que tu fazes? Adivinho qual é. A sério? Então vamos experimentar isso. Ok. Espera aí, mas antes vamos preparar aqui uma coisa, isto não é só assim. Ok. O que é que foi? Estou cego, não estás nada cego. O que é que foi? Milagre, consigo ler. Tá, vá. Estás com os olhos tapados e agora vou pegar num objeto, tens que adivinhar qual é, está bem? Espera aí, estás mal tapado, estavas a ver por baixo. Vais adivinhar qual é, está bem? Está bem. Então vou-te pegar aqui num objeto. Sim. E tu vais dizer qual é? Sim. É um objeto fácil. Ok. O que é que eu tenho na mão? Sei lá, não consigo ver. Ok, mas tu adivinhas coisas, tens que... Olha, vou-te dar uma ajuda. Tem pele. É um crocodilo. Não é nada um crocodilo. Crocodila? Não. Jacaré. Não é nada disso. Olha, tem pele e tem dinheiro. Crocodilo. Como é que um crocodilo tem dinheiro? Um crocodilo da Suíça. Olha, eu vou-te explicar. Era uma carteira. É fácil. Para ti, consegues ver? Está bem, pronto. Olha, vou pegar no outro objeto. Este vai ser fácil para ti. Espera aí. Olha, agora, a sério, ajuda. A sério. Eu vou-te dar uma ajuda do caraças. O que é que eu tenho na mão? Ajuda. Olha, vai ser assim. Tem pele. Carteira. Não é nada uma carteira. Olha, tem pele, tem dentes. Carteira com fecha clara. Não. É um crocodilo. Isso é o que eu disse. Mas não é... Sim, eu sei que... Tá, olha, estás a ser parvo, pá. Já sei. Tenho aqui um objeto de certeza que tu vais adivinhar. O que é? Eu não te posso dizer. Vou-te buscar aqui. O que é? Olha, esta, se tu não adivinhas esta... Espera aí. O que é que estás a fazer? Imitar uma mosca. Não, tens que adivinhar. Qual é o objeto? Olha, os macacos gostam muito. É uma macaca. Não, não é uma macaca. Os macacos gostam muito de comer. É uma macaca. Não é uma macaca. Vou-te explicar. É uma coisa que os macacos gostam de comer e é amarela. Macaca chinesa. Não, chama. Não é, pá. Olha o que é. É uma banana. Uma banana. Os macacos gostam de comer bananas. Eu não gosto. Todos os macacos gostam. Eu não gosto. Até o José Cid diz, como um macaco gosta de bananas, eu gosto de ti. Ah, mas eu não gosto. Toda a gente gosta. Até eu gosto de bananas. Gostas? Gosto muito de bananas. Então enfias no... Pessoal, eu tava mal. Eu vou ter que ir embora. Tchau, pessoal. Obrigadinho. Tchau. Ora, então é assim que a gente viemos de ouvir o nosso macaco com o João. Se abrem, vamos à música. Amor é felicidade, se é verdadeiro e profundo, é eterna mocidade que vai para além deste mundo. Minha mãe disse que o amor é como flor perfumada, passa o tempo, perde a cor, murcha, seca e fica em nada. Dos que é amor verdadeiro, entre as mulheres mais belas, deram-me amor traiçoeiro, todas elas, todas elas. Dos que é amor verdadeiro, entre as mulheres mais belas, deram-me amor traiçoeiro, todas elas, todas elas. Andam à pressa e as mulheres com lentidão, eles perdem a cabeça e elas o coração. Ai, mocinha descuidada, não te fias em falinhas, palavras valem de nada depois de cantares que tinhas. Porque é amor verdadeiro entre as mulheres mais belas. Era o meu amor traiçoeiro, todas elas. Porque é amor verdadeiro entre as mulheres mais belas. Era o meu amor traiçoeiro, todas elas. Entre as mulheres mais belas, deram-me amor traiçoeiro, todas elas, todas elas. Busquei amor verdadeiro entre as mulheres mais belas, deram-me amor traiçoeiro, todas elas, todas elas. Busquei amor verdadeiro entre as mulheres mais belas, deram-me amor traiçoeiro, todas elas, todas elas. Busquei amor verdadeiro entre as mulheres mais belas, deram-me amor traiçoeiro, todas elas, todas elas. Busquei amor verdadeiro entre as mulheres mais belas, deram-me amor traiçoeiro. Opa! Sandra Oliveira. Busquei amor verdadeiro entre as mulheres mais belas, deram-me amor traiçoeiro, todas elas, todas elas. Mas tem pensamento, a tua mãe é louca, pia. Assuma teu filho. Quem assumiu o que não é meu, rapaz? Sai daqui, pia. Eu sou igual a você. Igual eu? Com esse teu cabelo loiro, sai daqui, pia. Me diga, gurizinho, o que é que tu quer? Quero te conhecer e saber quem tu é. Eu sou guitarreiro, gaiteiro e cantor. Minha mãe me falou que meu pai é o senhor. Não loqueia, guri, senão eu já me zango. O senhor namorou minha mãe no fandango. Nada disso, gurito, não é filho meu. Eu sou assim. Eu floreio a cordona, tu toca também. Sou um guri bonito e tô cantando bem. Eu ponteio a guitarra, tu também ponteia. Eu pude por ti, trago a arte na veia. Eu vivo no mundo, sou meio andarilho. Eu gosto da estrada, assuma teu filho. Posso te chamar de papai? Pare, guri, tu tá iludido. Sai daqui, vai, vai lá. A mamãe falou que eu sou tua cara. Você é minha cara. É igualzinho, nossa. Até o corpinho é igual. Não adianta, gurito, tá muito enganado. Eu sou a tua cara, tu tá enrolado. Quero um DNA, nessa não vou cair. Se a mamãe tiver seda, vai ter que assumir. Ela tá errada, o exame é certeiro, ninguém me sabota. Mas se der negativo, daí tu me adota. Eu vou ser o seu filho, viajar contigo. Agora entendi, tu quer tocar comigo. Eu floreio a cordona, tu toca também. Sou um guri bonito e tocando bem. Eu ponteio a guitarra, tu também ponteia. Eu puxei por ti, trago a arte na veia. Eu vivo no mundo, sou meio andarilho. Eu gosto da estrada, assuma teu filho. Se você tem um filho no mundo lá fora, tá esperando por ti, assuma ele agora. Se tu não assumir, aí você se leia. Vai pagar a pensão ou já vai pra cadeia. Tava me mentindo, gurizinho. Tava preocupado, seu Leleiro? Eu não, pia. Eu tenho a ficha limpa, me garanto. Você tem a ficha limpa? Sai daqui, pia. Sai daqui, eu vou te passar o rei. E vou te passar o rei. Mas tu não me alcança. É, vou te alcançar assim. Vamos embora.

dá-me um abraço. Dia foi dormir e a lua vai surgir. Sente a energia que ela traz. Fecha os olhos, sente a paz que ela tem para nos oferecer. Sente a energia que ela traz. Fecha os olhos, sente a paz que ela tem para nos oferecer. Eu, tu e a lua. A lua, tu e eu. Tu és a minha lua. Eu só sou eu, tu e a lua. A lua, tu e eu. Eu só sorri. Teus olhos brilham tanto esta noite. Iluminam o nosso quarto por inteiro. Vem dormir no meu peito e suspirar. Vou beijar-te sem parar. Como a lua beija o sol e o mar. Vem dormir no meu peito e suspirar. Vou beijar-te sem parar, como a lua beija o sol e o mar. Eu, tu e a lua. A lua, tu e eu. Tu és a minha lua. Teu sol sou eu, tu e a lua. Então estamos à escuta de José Mar, a lua, tu e eu. Então espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã na nossa companhia. Tudo, tudo. Onze horas e 12 minutos, então, de tudo, quero passar um bom dia a nosso Fulgon amigo, que nos grava todas as emissões, que está sempre presente à nossa escuta e a gravar as nossas emissões todos os dias. Então, para ele, um ótimo dia e tudo de bom e muita saúde. Até aí continuamos com Tony Carreira, Já Que Te Vais. Só aqui, tu não voltas nunca mais, que eu já chorei demais por ti. Já que tu vais, o que mais posso dizer? Vou olhar por mim, pensar em mim, tentar esquecer. Já que tu vais, guarda em ti só o melhor. Só te peço é que jamais, jamais me fales deste amor. Já que te vais, já que acabas. Cada vida.

estou chorando. Não tenho vergonha de dizer agora. Muito embora digam que homem não chora, vou botar pra fora toda a minha dor. Quando a noite chega, eu rolo sem sono na cama vazia. Ó, quem me abraça é a saudade fria de quem um dia foi meu grande amor. Mas se for preciso, quero derramar 1 milhão de lágrimas para esgotar toda a minha mágoa, que somente eu sei o quanto dói. Perder um amor é achar a morte quando se tem vida, é tentar a sorte numa só partida, é perder o amor. Tenho vergonha de dizer agora. Muito embora digam que homem não chora, vou botar pra fora toda a minha dor. Quando a noite chega, eu rolo sem sono na cama vazia. Só quem me abraça é a saudade fria de quem um dia foi meu grande amor. Quero derramar 1 milhão de lágrimas para esgotar toda a minha mágoa, que somente eu sei o quanto dói. Perder um amor é achar a morte quando se tem vida, é tentar a sorte numa só partida, é perder o amor que um homem se horas e 37 minutos e estivemos a escutar Chorei de Saudade. Então estamos com a emissão As Manhãs Românticas, mas vocês se quiserem agora não, porque estamos quase a chegar ao meio-dia, são 11 horas e 38 minutos e estamos apenas de 20 minutos da nossa emissão, mas nas próximas terças-feiras, se vocês quiserem pedir uma música ou isto e aquilo, vocês podem pedir com vontade, e é só dizer a música que você quer ouvir e depois então a gente passará, mas sem anunciar o nome. Vocês sabem que não é uma emissão de fim de semana à porta, e então as Manhãs Românticas vocês podem pedir e dizem-me a canção que querem e depois então eu passo. Façam como esta senhora que me pediu, José Cid, A Cabana na Praia. Então vamos ouvir esta bonita música.

C'est sur le 96.2 FM. Tá bonito, mas não vejo morena. cultura. Passito, passito, baby, eu não resisto à doçura. E o coração já faz bum bum. Já fico louco, já fico maluco. E esse morenito já não te sai da cabeça. Tu és o amor, só tu tens tudo o que eu precisa. Bonito, bonito, oh. Foi o bailarico, oh, que o amor chegou, que o amor chegou. Bonito, bonito, oh, foi no bailarico, oh, no baile do amor, no baile do amor. Yeah, come on, let's go. Mas quando chegou é, meus amigos, foi com esta bonita canção que eu cheguei ao fim da minha missão, mas é uma missão que tem por título de As Manhãs Românticas, e então espero que fosse de vosso agrado. Por mim foi uma ótima manhã que passei aqui com vocês, e espero que a gente se encontre então sexta-feira para mais uma missão com o fim de semana à porta. Até lá, cubram-se bem, façam muito cuidado com vocês e tenham muita saúde. Tudo de bom é o que eu desejo. E então vou-vos deixar com a RDP Internacional para escutarem algumas informações também lá de baixo e por o mundo. E só tenho a dizer um ótimo fim de dia, boa semana e até sexta-feira, então. E bom apetite a todos. Da minha parte, muito obrigado a quem me telefonou esta manhã também, e para todos um beijinho e abraços para todo mundo. Então, até sexta-feira, se Deus quiser. Chove muito, chove tanto, que a minha rua é um rio. Chove muito, chove tanto, pingando o olho dos braços, vou-me afastando de mim. RDP Internacional. Longe da vista, perto do coração.